Salvador, Salvador, Pelo voo autorizado, Oriane Decolar, pistão 90, vento de 020 graus, 2 nós. Bom dia, Lucete, voa bom, se desce para 4.011. Segundo decolou aos 37, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom dia mesmo, que é 25. Controle Salvador, bom dia, Xené 625, segundo Del, Lida. Bom dia, 625, sobe 360, boa posição, Lida. Direto Lida, nível 360, Xené 625. Cancela Star Bonf, voa Duna 35 no 7, desce para 2000, ajuste 500. 3251, chama o centro Recife 251, 3325 e informe o mesmo da solicitação aqui. 251, 3325. 517, autorizado LS, reporta estabilizado, 357. Autorizado, então, 357. 517 completa sinal com a torre 118.95. 3900, grata, zero de avô. Certo. Torre Salvador, 3517, a 2 milhas Ninja Terra. 3517, que negando 091, reporte no externo, baixada e travada. Espera. Baixo e travado, tá? 357. 357, autorizado pouso, pistão no zero, vento 0 no 0 com 3 nós. Livre pouso no 0 com 3. Eu copio a torre? Livre pouso na 1 no 0 com 3 no 0. Círculo 7 decolou no solo ao 5-6, corrigindo. Libere pela direita, solo em 1-2-1. Direita 1-2-1, norte, dando 3. Círculo 7. Salvador, bom dia, 3517, livrou.